Jesus, quão infinito é teu divino amor, além do nosso alcance, profundo é seu valor. Os céus por nós deixaste, vieste aqui I'm